cabeça do Papa Romeo Mike Bravo. Sim. Papa Romeo Mike Bravo Alfa, se encontra na remota 13 do Pátio 1, solicita autorização de reporte para o gate de número 5, Pátio 1. Gente, Mike Bravo Alfa, aguarde para iniciar o reporte. Sim, está lá. Puxa, na minha 079, me escuta. 3399, eu tô ligado de motos. Prato, Rondo, Mato, Batata, 339. 079, está na mesma posição, remota 14. Deixa eu assinar minha 079, reporte para o pushback. Passar, amigo. Ponto 3399, chame em Recife, frequência 128, decimal 35, atendente decimal 1. Ponto 3399, graças. Lagos, 0079, a rota acompanha. aqui, Alfa Jovem Hotel. Anotando, Canal 60, todos nós. 73 a bordo, 4 horas e 45, Hotel na Galeão. China 6079, táxi de Apache Índia até o ponto de férias da pista 10. Reporte quando pronto no ponto de férias, QNH 10119. Apache Índia, reportará quando pronto, com 19. 6079. 179. Decolado ao Zuno 8, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 08, até. Boa noite, bom dia, minha 079, transferindo. Esse é o meu 079, contato com a Bela Decolar, isso bom dia, São Juan, pelo número 3, Sambo, ONU para 380, pode ir lá, Sambo, desvia, cara. Autorizado. Certo. 362 em contato, né? Quando possível a nossa autorização, já estamos totalmente prontos para o ONU. Sentinela 25 na base, final 27. Cheque na guarda do aeronave, finalizou na remota no 2. Para o tanque, zona 229 a bordo, alternando com 5049. Zona 229, está seguindo a partir de até o ponto de ferro da pista no 0. No ponto de ferro, quando for o chamamento, pois não, reporte para outro ponto de ferro, PNH no 019. Atende a quando espera, mas pronto, fazendo o máximo da Azul Alfa, uniforme hotel, informo o Boeing da Gol, iniciando o táxi. Agora no pátio principal, após a passagem do mesmo, tem livre ingresso no pátio principal até o ponto 3. Seguinte, Azul Alfa Uniforme Hotel, aguardando o táxi do Boeing e após o mesmo, liberado até a posição 06, faz o pessoal. Xené 6251, pronto cópia. Pronto cópia, 6251. Xené 6251, autorizado Guarulhos, via Zulu 10, Taubaté, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Lida, Mótiva, decolagem da pista no 0, curva direita. Transponda 5205, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 360, aprovou Guarulhos, 10201 no 0, Taubaté, Sanvo 1, Lida, Mótiva, curva direita após decolagem, 5205, controle 208, Xené 6251 na ponte 9. Rádio Xené 6251, autorizado que tiver acionamento após táxi. O voo 961, falando em pushback aqui para o sol, né, pode estar. Voo 229, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 210 graus, 05 nós. Vem decolar no 0, 229. Rádio Taxi Índia, reporte pronto no ponto de espera. Fique atento apenas à empresa azul, finalizando o reboque no portão 3. Reporte pronto no ponto de espera. Ok, para a Patrícia, atento à zona portão 3. Finalizando o ponto de espera, 0-0-5. Para o táxi Gol 1961 com 140 a bordo, 3 horas e 54, Campinas. GT1961, táxi inicialmente até a entrada do pátio principal, reporte para a base para ingresso. Até entrando no pátio principal, vamos lá. É 079, chame Recife, frequência 128.35, retorno 25.1. 2235, 251, até a volta. 2239, é a possibilidade de forma ótima. Qual é essa aí? Você gosta de contar com Recife, com 229? Não, Recife, agora 229. Recife 1, vai falar dos 29, Xiaomi 651, Xiaomi Recife, frequência 1.38.35, alternando 25.1. 2235, alternando 251, Xiaomi 651, na boa. Salvador, Oscar, November Zulu, já posição espacial, muito obrigado, bom dia. Sim, de Oscar, November Zulu, bom dia. Informe a unidade de segurança. Recife, voo 349, o POB. É de 142, alternando Campinas, 3 horas e 40 de autonomia. Voo 349, passa à direita via Índia, até o ponto espera, reporte quando pronto, 1019 em ajuste. 19 é portal pronto, ponto espera, voo 349. Como eu tenho com ele? Com 7490, para 2010, ajuste 1099, após o tapa de Zuma, autorizado em ambiente ativo, pistão 0, está estabilizado. Gente, voo 7490, desce para 2010, 2019, tapa de Zuma, autorizado em ambiente ativo, está estabilizado. Chame controle 120, decimal 8. 308, um bom dia, senhor. Bom final de semana. Controle Salvador, uma boa noite. Bom dia, voo no 349. Cruzão 1607. Voo 7. Leme 349, completo radar do colágio. Escuta, viu, senhor. Leme para o nível 380. Direção ONU para 380 quando possível. Uma prova mais à frente, por gentileza. Após 2.000 litros, obrigado. Após 2.000 litros, obrigado. 349, só que deve estar no desvio esquerdo da rota, na Pula 175. Mais 5 mil e rua 8. Sim, chegou no 349. Oi, Salvador, Gol 7490, bom dia. Gol Salvador para o instrumento, confirma o nível imediato para o instrumento na terminal 5. Presente modifica ou a nossa visual apenas para o observador? Então, Golf VSR cancelado aos 0752 quando ele separa o nível de 070 quando ele é autorizado 050. Alerta um Golf e um estoque para o que está chegando a mão. Um estoque com trola 150. Nome 349, chame Recife, frequência 128.35, alternando 25.1. 28.35.25, nome 349. Nome 349, cortejamento incorreto, frequência secundária 125.1. Ok, o 25, nome 349. Voo 7490, no solo ao 55, linha direita, FRTAF via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para a posição número 4, voo 7490, informa que está com 10 nós de causa aí na final, né? Toda final. Seja grato pela informação, voo 7490. Tango Romeu Tango Golf, informo que está presente a pista em Salvador, a pista 28, procedimento em uso é o ILS 1. Ah, tem a informação, o Romeu Tango. Solicita a detonação para a final do ILS do Luizão, o Romeu Tango. Seja, o Romeu Tango Golf, informo que Salvador agora opera visual, perto de 1.700, 5 mil de visibilidade sem chuva, com sua intenção. Então, procede por regras visuais e da aproximação carteira 17 do Anderson Golf. Sim, o Anderson Golf está presente no ISR cancelado ao 0757. Desça com regras de visual para 1.500 pés na progressão asa. Repete visual com campo. Sim, vai descer para 1.500 pés na progressão asa o Anderson Golf. Reporta visual. tarde, pessoal. Obrigado, boa noite. Salvador, eu passaria do 2221.